Salmo 100, celebremos o Senhor, nossa eterna alegria. Gritem de alegria, ó terra inteira. Venham louvar nosso Deus, nossa luz verdadeira. Servamos ao Senhor com o coração sincero. Em sua presença, cantemos nosso esmero. O Senhor é bom, sua bondade jamais tem fim. De geração em geração, Ele está aqui. Entremos em seus portões, levantemos a voz, celebremos seu nome. Nossa alegria, nossa fé atroz. Saibam que Ele é Deus, nosso Criador. A Ele pertencemos, é nosso pastor. Somos seu povo, o rebanho de seu amor. Em seus braços de carinho, encontramos o louvor. O Senhor é bom, sua bondade jamais tem fim. De geração em geração, Ele está aqui. Entremos em seus portões, levantemos a voz, celebremos seu nome. Nossa alegria, nossa fé atrás. Aleluia, cantemos com grande fervor. Bendigamos seu nome com imenso amor. Sua fidelidade, uma rocha, um abrigo para sempre nele. Estamos unidos, amigos. O Senhor é bom, sua bondade jamais tem fim. De geração em geração, Ele está aqui. Entremos em seus portões, levantemos a voz, celebremos seu nome. Nossa alegria, nossa fé atroz. O Senhor é bom, sua bondade jamais tem fim. De geração em geração,